Você bota logo essa fita aí na rua logo, só gostosa na cena, olha. Olha aquela ali de vestidinho. Olha aquela de saia rosa, essa menina. Isso, é isso que essa moça tem.